para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida com o Pretinho Básico e também para todo mundo pelo site atlantida.com.br. 1 da tarde, todo dia é assim. Você sabe, tem um compromisso com a gente e a gente com você. Pretinho Básico com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode... Você merece! Diz aí, Maurício Amaral! Ô, beleza, boa tarde! Tudo tranquilo, Porazinho? Tudo ótimo! Beleza, fala, KG! E aí, beleza, boa tarde! Boa tarde, Potter! É nóis! E a estrela móvel do Pretinho Básico, às quartas-feiras, está todo sábado, 11:15 da manhã, em HD, na RBS TV do Rio Grande do Sul! É a... Privilégio, né? Encontrando os atores que estrearam ontem. É verdade. Alegre. Muito menos. Né? Tendo a chance de pegar o autógrafo de cada um, fazer uma foto. É verdade. Eu já estou falando em carioquês. Hoje meu almoço foi no Ocidente. É, eu preciso te dizer, Rodaica, que isso tudo eu aprendi com anos de tablado, eu né? Eu percebi ontem. Tablado andaluz, né? Não, esse é do Flamengo. Ah, do Flamengo. É o tablado Escola de Atores do Rio de Janeiro. Enfim, né? Quando o Porã começou o texto dele ontem, eu já percebi de cara, Porã. Que momento vivemos ontem. Não. Não, tu tem que inserir um carioquês. É. Porque agora você é. E você, não. Não, mas eu não sou, né? Não, eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Vocês são. Eu vou mandar um grande abraço pra Zé Celso Martinez Correia. Que é um grande mestre. Ah, eu quero agradecer o Geral Thomas. Geral, né? Sempre o primeiro nome pra galera que não tá ligado do que a gente tá falando. Nós ontem fizemos nossa estreia no palco, digamos assim, com um espetáculo, entre aspas, espetáculo. Pra tem vários três pontinhos aí. Várias aspas e vários três pontinhos. Apresentando um pouquinho do Pretinho Básico que a gente faz aqui na rádio, num palco, num ambiente de teatro e encenação, com figurino, texto ensaiado e entradas e saídas e tudo mais. Acredito que as 800 e poucas pessoas que estavam lá lotando o centro de eventos do Barra Shopping tenham curtido, né? Hoje tem de novo e amanhã mais uma. Mas e não é, infelizmente... Não é aberto, né? Não é aberto ao público, porque é uma promoção... Era aberto, né? É uma promoção Dia dos Pais do Barra Shopping Sul, não é vendido ingresso, então por isso a gente não tá convidando ninguém aí. Mas em breve convidaremos. Em breve, novidades. Um abraço também a um grande comediante brasileiro de palco, né? Um cara que nasceu no palco em ainda... Esse sim. Que é o Diogo Portugal, que a gente teve uma grata surpresa de saber que ele nos escuta quando vem ao sul do Brasil. Ele é de Curitiba, né? Então ele conhece. Não é de Portugal? Não. O Diogo Portugal. Que... E um abraço pro Pianjo que chamou ele todo o tempo de Rodrigo. Mas que legal, Rodrigo. Não, e o cara de uma elegância em nenhum momento corrigiu o Pianjo. E aí, demos a camiseta que a gente se apresentou ontem pra ele, né? São umas camisetas legais que a gente fez aí pra se apresentar. E ele recebeu e a colocou no seu show. Muito legal. Muito legal. Fez o show com a camiseta do Pretinho Básico. Aliás, eu queria sugerir que nós fizéssemos uma ação benemerente com uma ou duas camisetas que foram feitas especialmente para este evento e que não vai ter para vender, ninguém vai poder comprar e tal. A gente podia fazer um leilão com estas camisetas. No blog, no Twitter, exatamente, e fazer e doar para uma entidade assistencial. Demorou essa grana. Legal. Né? Porque são camisetas realmente bacanas e que não vai, a princípio, ter para vender. É verdade. Depois a gente fala mais sobre isso. Baita ideia. Vamos repercutir aqui o dia 17 de agosto de 2011, Dia da Proteção às Florestas. Isso é importante, né, Paulinho? Tem que preservar a floresta. As plantinhas, né? Não, vamos queimar a mata nativa, né, Magrinha? E também é dia do patrimônio histórico. Pô, Cadinha, parabéns. É patrimônio histórico da humanidade. Dia do amor! Hoje é dia do amor! Por isso fiz um discorama tão meloso em sua segunda parte. Foi por isso. Eu me sinto responsável aqui nesse dia. Pelo discorama melado? Não. Pelo amor? Por espalhar amor por onde passa. Muito bom, Porã. por onde quer que esteja, pessoal, pessoal, tenho esse compromisso de espalhar o amor. Por isso, né, espalha... elevadas às vezes, né, para até ele espalha sementinhas de amor. Muito bem. É. Muito bom. Isso aí sou eu, Magnata, que espalha a sementinha do amor. Seeds of Love, Tears for Fears. É. Também é dia do camelô. Não, mas a gente já fala, não, peraí, Maral. Todo já dia, dia do já camelô, já teve camelô esse mês. Não, cara, passa muito rápido o ano. Não, é que o camelô cara, tem que trabalhar com o dia. É mesmo, cara, será que não? Acho que era dia do vendedor ambulante. Que é diferente. Que é? Ah, é. Que é um ambulante. Não, ele tá, o camelô, entre aspas, ele tem um lugar fixo pra ficar. É. Né? O ambulante, ele ambula. Tá certo. Ou não. E também é dia do porco. Um grande abraço ao nosso querido Dedé. O Dedé, que, aliás, nunca mais foi visto aqui nunca no prédio. Mais né? Não sei que já bateram. Já bateram, que já virou feijoada. Virou feijoada. Motorista argentino é preso ao tentar subornar. Isso aqui são as notícias, os destaques do Clique RBS. Motorista argentino é preso ao tentar subornar patrulheiro com R$50. R$50 mil. Ele deveria ser condenado à pena de morte, esse cara. Que isso, rapaz. Se a gente quiser acabar com a corrupção no Brasil, a gente tem que tomar atitudes exemplares. Fechar as fronteiras com o argentino. Não, oferecer 100, 150, esse argentino, né, deveria ser condenado à pena de morte. Eu quero dizer o seguinte, ó, eu conheço... Não, sabe que ele foi preso porque ofereceu só 50. Não, não, ele, não, não, não. Ele foi preso porque ele tentou subornar um policial federal. Que absurdo. Cara, e se fosse R$500, ele seria preso. Não, vamos igual. Combinar, ele foi preso que era argentino, né? Também. Aí tá pensou, certo. Né? Aí tá certíssimo. É isso aí. Não, eu discordo. Ah, estamos brincando. Estamos brincando. Mas é que sabe o que é? É que a gente, nós temos grande parte da Polícia Rodoviária Estadual de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Federal também, Santa Catarina e Rio, nos ouve. E os caras nos ouvem, nos conhecem, são nossos amigos, passam por mim na estrada, me cumprimentam e tal. Então, pô, não podemos faltar, né? Com respeito nos caras. A gente só tá brincando que o cara é argentino, entendeu? Tá, grande parte também da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também não gosta de argentino. Tá ok, tudo bem, tá certo. O argentino ofereceu R$50 aos policiais pra ser liberado e recebeu automaticamente voz de prisão, o popular Teji preso. Tinha que ser pena de morte pra esse argentino. Ele tava dirigindo a 119 km por hora na BR-285 no município de Gentil. No não foi trecho, nada gentil. A velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, quer dizer, ele ultrapassou e muito o limite da velocidade. Que coisa. O impostômetro vai alcançar na tarde de hoje, quanto? Por volta das 2h15, mais ou menos, 900 bilhões de reais em impostos federais, estaduais e municipais pagos pelos brasileiros desde o início de 2011. Caraca, meu. Cara, tu tá entendendo o que são 900 bilhões? São quase... 100 bilhões por mês. Cara, É quase um trilhão, né? É quase um trilhão, cara. Eu não tenho noção do que represente isso em dinheiro, sabe? Olha, um cara muito rico. E aí rico, o Brasil anda caindo pelas tabelas, cara, em saúde, em saneamento básico, em segurança, em ensino. É isso que a máquina governamental brasileira, em todas as suas instâncias, né? Esferas, tem pra trabalhar o país. É isso que tem. Sim, né? Óbvio que deve ser. Teoricamente, não. Óbvio que deve ser. Roubar, cara. Eles roubam isso. Não, Maurício. Mas teoricamente. Escoa na corrupção. Sim. Tá, não, o que o Potter tá dizendo é que um governo vive pra atacar esses problemas. Exatamente. É. Vamos fazer as contas. Falta quantos meses? A gente vai bater um trilhão, né? Vai dar um trilhão e cem. Um trilhão e cem. Um trilhão e 150 bilhões. A gente vai. Dá pra organizar, né? Dá pra organizar. E por que não é organizado? Porque escoa na corrupção. Porque é mal administrado, porque é. Tem porque não punem os corruptos há 500 anos. Por exemplo, dá uma empresa. Dá uma empresa que. Uma empresa que arrecada muito pro incompetente, ele não precisa nem roubar. Ele é incompetente, ele vai fazer essa empresa quebrar. Vai desperdiçar o dinheiro. Né? Ele vai desperdiçar o dinheiro, ele vai gastar mal, pode ir pra lá e pra cá. Então, mas no Brasil tem de tudo. Tem um bom administrador. Muita brecha pra corrupção. Enquanto não mudar os sistemas de licitações. De favorecimento. Mas é que pra mudar isso tem que mudar o comportamento das pessoas que lá estão. Tem que punir o corrupto. O corrupto tem que ser preso e tem que ter devolvido o dinheiro. Devolvido o dinheiro. O cara tem que devolver o dinheiro. Tem que ir lá na conta bancária dele. Ah, tu levou 100 mil reais daqui, tu vai ter que voltar 100 mil reais. É isso. Entendeu? De preferência com juros ainda. Tem que punir. Demorou. É que o triste é que somos nós, fizemos isso. Somos nós, somos nós. É o cara que tem uma vida, que tá nos ouvindo agora, que acha isso apavorante. Uhum. Aí daqui a pouco um amigo dele se elege deputado, convida ele pra entrar lá e ele descobre que tem uma maneira dele ganhar mais de 2.500 por mês. Eu acho que a mais, e é uma falcatrua. E aí ganha 2.500. Que o filme, pensa, porque não vai preso. As pessoas estão desacreditadas, no, né, filme Tropa de Elite 2, os caras foram muito felizes com aquele final que vai focando Brasília, né? E aí vai dizendo, pra manter tudo isso, custa caro. E sabe quem é? Uhum. Que financia essa porra. É você. Muito você. Bem, cara. Em 2010, só pra gente fazer um comparativo aqui, os 900... Oi, Pi. Beleza, Pi? Tudo bem, tudo bem, o Pi chegou agora aqui. Em 2010, os 900 bilhões só foram alcançados em 21 de setembro. Ou seja, um mês depois de 2011, praticamente. Em 2009, a marca foi atingida em 7 de novembro. Em 2007, em 24 de dezembro. Em 2006 e 2005, esse número não foi atingido. Sabe que isso aí, eu acho que é um aumento de consumo. O brasileiro consome mais, pode, né? Ser. Aí cada produto, aí cada produto tem a taxa do imposto. Eu acho que também tem o crescimento da população. Na verdade, quanto mais a gente arrecada, quer dizer que a gente tá crescendo de alguma forma, né? Sim. Uma pena que a gente gasta mal esse dinheiro aí. Muito mal. Essa antecipação em mais de um mês demonstra a voracidade da arrecadação tributária. A cada dia que passa, os impostos crescem e a gente nem fica sabendo. É verdade. Cara, a gente paga imposto de primeiro mundo e tem serviço de oitavo mundo, cara. Esses dias eu fui renovar minha carteira de motorista e paguei R$140. É muito renovar, dinheiro. Onde apenas... é que vai esse dinheiro? É lá. Muito dinheiro. Aí onde dinheiro. É que vai? Aí tem lá. Aí muito o médico dinheiro. Recebe R$30. Ok, tem que pagar o profissional. Aí tá o custo de impressão ali, fotografia. É 1,40. É, ok, é 5 pila. Vamos botar mais 20 pila. Não. Tá, não. Não. Vamos exagerar. Não. Vamos exagerar. Não, não, pô. Não, não, papel, a impressão, a foto. 9,50. O funcionário, ok. Fechei 50 pila de custo. E os outros 90, cara? Tu sabe por quanto... Por que eu paguei mais R$90 o custo? Agora, onde é que vai parar isso, tia? Maurício falou de médico, aí eu saio, pô, aí eu tenho que pagar o IPPA, aí eu tenho que pagar o pedágio, aí eu tenho que pagar o... estacionamento pra deixar o teu carro também, né? Uma gasolina caríssima. Porra, e o teu seguro, né? Porque o seguro sim, não adianta. Sim, seguro. Olha, cara, outro seguro. E botar um aro, né? Esse grande, é o problema, cara. Eu pago, rebaixar. Eu dou R$1 trilhão pro governo, mas o governo não tem, me tira. Tem muita coisa errada, porque assim, ó... o dinheiro existe, né? O dinheiro tá aí. Falar que tem coisa errada é... E assim... Sabe quanto ganha? Qual é o preço de uma consulta de um médico que, por exemplo, atende o IP, que é o Instituto de Previdência aqui do Estado? Um médico ganha R$15 por esta consulta, cara. E quanto que se paga? Né? Quanto que tu paga essa consulta? Não, paga. Se tu tem um convênio... Tem convênio, okay, este médico que te atende, ele ganha R$15, cara. Né? É um cara que estudou aí, porra, 6 anos numa universidade. É um ser diferenciado, que se especializou, médico, né? Que tá salvando vidas, tá cuidando. Cara, R$15 tem muita coisa pra fazer, muita, né? Muita coisa pra rever. Novas pesquisas validam os benefícios do exercício físico contra a hipertensão. Os exercícios físicos reduzem a pressão de forma similar à queda apresentada com o uso de medicamentos antihipertensivos. Olha isso. Olha, cara, que beleza. Os exercícios devem ser praticados no mínimo 3 vezes por semana, 30 minutos cada dia. Sabe que eu tinha pressão alta e a minha pressão hoje é normal, não só pela perda de peso. Nossa, antes eu tomava remédio. Sim, mas hoje tá normal pelo exercício físico. Pela perda de peso e pelo exercício físico. Mas esses dias eu vi também que a obesidade tá linkada aos genes. Ou seja, tu pode correr 70 mil metros por dia, que pode ser que tu não seja magro. É, tá linkado na genética. É uma questão de propensão, né? Depende. Se tu comer, te alimentar mal e... tu vai ser obeso. Se tu fizer um movimento contrário, talvez tu não seja. Não, é isso que a pesquisa diz. Tá, mas isso aí é um caso mesmo. Pode fazer tudo isso e a tua genética é obesa. Isso é a minoria, né? Isso é a minoria. Segundo os caras, não. Cada vez cresce mais. Óbvio que a gente se alimenta mal, mas também pode ser que aconteça que tu tenha uma propensão. É, exatamente, né? Pra isso. Disfunção, é o hormônio, né? Quer ver? Bom, é um exemplo que quebra mais ou menos isso, mas é um exemplo, né? Os jogadores de futebol, né? Quando eles param, explodem, né, cara? O Ronaldo tá ali, o Ronaldo pendurado. Nossa, é tudo, verdade. Né? Parece o Porã sem camisa, o antigo Porã sem camisa, sabe? O Adriano agora arrebentou o tendão de Aquiles e hoje eu vi um treino dele no Corinthians. Ex-atleta. Eu me recuperando Aquiles, assim. Com teta, sabe? Uma baita faixa, camisetinha GG colada. A cerveja incha, né? A cerveja incha bastante. matar nele, né? Se ele não correr muito. É verdade. Tartaruga cabeçuda solta em dezembro no litoral de Santa Catarina volta a Florianópolis. Nossa, que beleza. Ela passou pro Floripa no dia 9 e agora tá em Laguna, no litoral sul, tomando um solzinho ali na praia do Mar Grosso. Sabe que eu tenho a impressão que essa tartaruga cabeçuda tá me procurando lá no litoral catarinense. Mas não sei por quê. Desde que ela foi devolvida ao mar no dia 18 de dezembro de 2010, ela já percorreu 7 mil quilômetros. Mas a tartaruga, hein? Ela fez, entre aspas, rápidas paradas na Praia do Rosa, em Imbituba e em Laguna. Parou bem. Até entrar no Rio Grande do Sul por Torres. Em seguida, ela permaneceu nadando na região sul do litoral gaúcho por cerca de 4 meses até voltar para Santa Catarina. Mas pesquisadores do projeto Tamar instalaram um GPS no casco da tartaruga que transmite informações via satélite e permite o monitoramento do trajeto do animal. O que mais chamou atenção nestes 8 meses foi o fato de a tartaruga ter ficado tanto tempo próximo ao litoral do Rio Grande do Sul, o que reforça a possibilidade de o local ser uma área de alimentação para machos adultos. Aliás, se você tem um... Como é que é aquela coisinha, aqueles mapinhas que vão te dizendo no carro? GPS. GPS. No carro, cuidado. O Mr. P tem um... Por que? Cuidado, cuidado com quem? Tem a ver com a tartaruga cabeçuda. Não, porque eu vi que botaram umas coisas nela ali, um GPS. Não, não botaram nada nela, botaram um GPS. Pra monitorar os movimentos. Botaram um chipzinho. Exatamente isso que fazem os maridos e as mulheres desconfiadas. Monitoram o GPS. Então foi por isso que eu ganhei o GPS dela. O smartphone é o marido cabeçudo. Tem GPS que tu pode controlar por um computador, num software, o mesmo GPS, pra ver o que tá acontecendo tudo. Daqui a pouco vai ali, né? Érico, direita, Botafogo. Aí para o carro. Mas que idiota. Ou seja... Já no caso não, do... Não, é idiota, é verdade. Érico direito. No caso do Mr. P, ele ganhou um GPS pra ter com quem conversar nas viagens. Sabe que eu tenho, A função do meu relógio. A função do GPS. As seguradoras colocam, exigem, né, que seus segurados instalem rastreadores em seus veículos. Isso é uma norma, é exigência de algumas seguradoras. E eu consegui falar lá com o pessoal que segura o carro da Rodaica e eu tenho no meu computador ali todo o histórico de trajetos da Rodaica. É isso aí. A Rodaica nunca dobrou direito, né, Érico? Então. Nunca dobrou direito. Ela vem pela Zenha e entra à esquerda. E vai pro Super. Deixa no Super o carro. Quer dizer, na realidade, alguém dirigindo o carro da Rodaica dobra pra direita. Exato, exato. Eu só sei o trajeto, não sei quem é que tá no volante. Mas isso não interessa. Não interessa. Não interessa. Mas pelo zigue-zague não quer saber demais, né? Deixa assim. Claro. Pelo zigue-zague dá pra ver se a mulher ou se é homem. Se a homem é retinho, se a mulher é assim, ó. Beleza. 1:18, muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico. Marcelino, qual é, Marcelino? É verdade, tem muito corno no mundo, né, amigo? Você que o diga. É verdade, você não me conhece. E aí, Sidão? Você não me conhece. Boa noite, Sidão. Não, mas eu não conheço tudo, conhece a tua mulher. Você conhece a minha esposa? Eu não tenho esposa, pergunte, só tenho namorada. Pergunte para ela. É verdade. O Cid cabeçudo. Velho safado. Pergunta se ela lembra do cabeção. Eu não sabia que o Marcelino era casado. Tá casado? Eu não sou casado, não. Você não me arranja mulher. Meu negócio é outro. É homem? Como assim? Não vou falar. É homem, bicha. Bicha. Para um pouquinho. Bicha. Outro se aproveitando do personagem também. Não vou falar de minha vida pessoal. É verdade. Vai no texto, Marcelino. Marcelo não está aqui porque soube que Marcelo está num espetáculo teatral. Marcelo agora só quer saber de teatro e não vai voltar para fazer as notícias. E não me convidou. Não me convidou para participar. Esquiador é preso após urinar em passageira durante voo nos United States. Meu Deus. É verdade. Incidente ocorreu em voo entre Portland e New York. Ah, lá não tem banheiro. O pessoal gosta de fazer xixi. Tem muito xixi. Porra, né, Maurício Amaral? Não, Nova York. Robert Vitzel foi afastado da equipe nacional dos Estados Unidos. Imagina, cara. É verdade. Mais uma dos americanos. Americano é preso após se esfaquear. Ah, é? Como assim, cara? Se esfaqueou e correu nu. Pela rua. Mais ou menos como um rapazinho aqui da rádio. Caso ocorreu na cidade de Norwalk. Lá em Norwalk, tem muito esfaqueado. É verdade, testemunhas disseram que viram Johnny Glee. O nome dele é Johnny Glee. Sair de seu apartamento nu e sangrado. A polícia acredita que o homem usou uma faca para se ferir. Por que esse é um pelado depois? É verdade. Depois do intervalo, a dieta que Porã está fazendo, você vai assistir uma matéria exclusiva aqui no Fantástico. Cala a boca, Cid! Cala minha TV, é esquizofrênica, cara. Atriz se muda de canal sozinha. Uma atriz pornô! É a melhor notícia do dia, hein, amigo? Atriz pornô é parada em blitz e acaba presa por 4 crimes no Mato Grosso do Sul. Caraca, meu. É uma bela atriz pornô. O que ela fez? Ela acabou presa em flagrante por suspeita de receptação de carro roubado, falsidade ideológica, uso de documento falso e adulteração da placa do veículo, mas parece que a especialidade dela é mesmo receptação. Mas é uma vadia. Que é isso, senhor? É verdade. Não, uma profissional. É verdade, é verdade. A atriz conhecida como Júlia Fontanelli. Baita atriz. Baita atriz. Você conhece, pô? Baita atriz. Diferenciada. É verdade. Quantos filmes tu já viu dela, Bota? Acho 90% dos filmes dela. E é boa mesmo. Uma baita atriz. É fã, tu é praticamente fã dela, então. Eu tenho três mulheres, assim, três atrizes são demais, né? A Sasha Grey, que agora... adentrou no mundo também do cinema mais sério, assim, ou no cinema convencional, uhum. Melhor falando, né? Porque os dois são sérios. Certo. Aliás, a indústria pornô, a cinematográfica, ela é bilionária. Bilionária. Pergunte pra um dono de locadora. É verdade. Quanto por cento que ele tem de locação de filmes eróticos? Um abraço pra galera da Zil Vídeo. É verdade. Eu pego muito filme pornô. Aliás, cara, na Califórnia, eles estão fazendo. Eles querem. Se eles conseguirem 41 mil assinaturas, eu li hoje de manhã aqui no Barracão, eles vão fazer um. Como é que se fala? Pergunta pro público. Plebiscito. É que não é um plebiscito, é uma outra coisa. Enquete. Referendo. Referendo, é. Pra ver se é obrigatório ou não o uso na indústria pornô de preservativos. É verdade. Né? Deveria porque ser, né? Deveria ser. Aqui deveria no Brasil ser. É. No Brasil é. E lá não tem isso ainda. Eles querem ser obrigatório porque isso leva a pessoa a achar que não precisa, precisa usar, né? Exato. Os caras estão usando. Faz então, apologia ao não uso. É. Então, pra ti, essa notícia que o Marcelino acabou de ler é um baque tal qual pros fãs do Fábio Assunção, por exemplo, quando souberam exatamente, dele. Exatamente, isso. Aí, é verdade. Mexe com a tua vida futebol agora. Futebol do Casa Grande, tu agora né? Vai em busca de informações. É verdade. Claro, claro. Também. Eu já sabia, né? Só... Acabou, Marcelino. Acabou, Peter. Acabou, Marcelino. Muito obrigado. Cadê o Marcelo, Marcelino? Marcelo está envolvido com um espetáculo teatral e não está podendo apresentar o programa e não me convidou para participar da sua peça. É, o popular tem coisa mais importante para fazer. É verdade, é verdade. Tá bom, vamos girar aqui, Mr. P. Vamos. Um bêbado cambaleando há quase uma hora. Cada ponto. E nessas de cambalear pra lá e pra cá, não conseguia se apoiar, nem sabia pra onde é que tava indo. Ai, ai, ai. E aí entrou num funeral. Ficou ali. Se ambientando com tudo. No funeral, né, cara? No velório. Aí resolveu se encostar próximo do caixão. Pra ver quem tava indo dessa pra uma outra e tal. Nisso chegou a avó do falecido. Um rapaz novo, né? E comenta com comoção: coitadinho do Luquinha. Morreu como um passarinho. Que judiaria. Como será que morre um passarinho? Se sensibiliza, mas continua ali. Eu já. Meio que dando uma cambalhada pra cá, outra pra lá. Olha, vai perto do caixão, vai pra longe do caixão. Aí chega o primo do falecido e desabafa: pobre Lucas, morreu jovem aí, meu. Logo agora que tava voando no trabalho, né, meu? Aí o bêbado se surpreende. Nossa. Fica ali. Paradinho, tentando. Na cabeça dele ele tá parado, prestando atenção. Coruja. Uma coruja. Não falando nada, mas prestando uma atenção. Achando que tá imóvel, mas tá balançando. Aí chega um outro parente mais distante do falecido, que mesmo sem saber o motivo da morte dele, tava ali prestando uma homenagem e tal, sendo solidário à família, e aí pergunta pro bebum, né, que é o que tá perto do caixão o tempo todo: o senhor sabe do que ele morreu? Aí o bebum: olha, seriamente, pra mim ele levou uma afundada. É uma judiaria, né? Não dê fundada em passarinho, né, cara? Não, Thier Ferreira, engenharia de engenharia. Engenharia. Aquicultura. Aquicultura. Ah, Universidade Federal de Santa Catarina. Abraço, Thier Ferreira. É do peixe, né? Aquicultura, né? Não sei, não. Não. É Google. Eu acho que é de água. É de água. Aquífero, né? Pode ser. Pode ser. E aí, KG? Eu tenho aqui a história de Noir. Um amigo francês. Não, peraí um pouquinho. De Cícero Noronha. A gente tinha combinado ontem que havia morrido o quadro. Vou falar. Calma. Vou falar a história de Noir. Noir. Vamos dar crédito. Noir se escreve N-O-I-R, é isso? Isso, é. Ele é francês. O cinema Noir, né? Melhor o cinema Noir. Ele é francês. O aquicultor, desculpa interromper, ele produz peixes, molúsculos. Molúsculos? Produção de organismos. Crustáceos, anfíbios. O pessoal do sul da ilha lá, que faz ostra lá, produz ostra, planta ostra, é aquicultura. Ah, tá. Agricultura aqui na sul da ilha. Isso, aqui no sul da ilha. Aqui no sul da ilha. Aqui. Enfim, o Noah. No taxista. Olá, tudo bem? Meu nome é Noah. Eu gostaria que me levasse no aeroporto. No quê? Noah. Ah, larguei. Acho que era Noir, cara. Noah. Noir. Na concessionária. Olá, tudo bem? Meu nome é Noah. Gostaria de fazer um test drive no carro elétrico. No quê? Noah. Mas que merda. Noah na delegacia registrando uma queixa. Olá, meu nome é Noah. Gostaria de registrar uma queixa, pois fui assaltado no trânsito. Noah. Noah pedindo merda, pizza por telefone. Vai, Fetra. Isso ajuda nós, né? É tu, Fetra, vai agora. Olá, meu nome é Noah. Gostaria de pedir uma pizza para ser entregue no trabalho. Onde? Acabou com... Não brinco mais contigo, Fetra. Não sabe brincar. Porã. Noah, recepcionista. Olá, meu nome é Noah. Tem uma pessoa aguardando o senhor no saguão. No quê? Noah. O Noir foi afeminando com o passar do tempo. É que francês viram? É viado. É que mas no início ele não tava tem machão. Francês macho. O Noir recepcionista virou mulher. Noir recruta. Olá, meu nome é Noir e eu gostaria de me alistar no... No quê? No? Noir. Olá, meu nome é Noir. Noir no chaveador. Meu Deus. Não, no ar chavecando. Esse é bom, esse é bom. Esse vai, é pra Rodaica. No ar chavecando. Não, ele tem que chavecar um homem. Tem que chavecar um homem. Chavecar uma mulher. Tu é gay, meu? É, vai dar no ar. Chavecando é só no homem? Mas é que no caso do Noir. Né? Tá, então, vai. Então chavecando o Fetter. Vai, vai. Fetter. Tô te ouvindo. Oi, meu nome é Noir. Aceita tomar um drink no bar? No. No quê? Noah! E a última, pra Rodaica. Numa festa, Noah na festa. Come into my life. Come, stay with me. Nobody loves. Olá, meu nome é Noah. E me convidaram pra entrar em uma festa. Resolvi que ia. Mas agora decidi... O quê? Decidiu. Decidiu o quê? Noah! É muito ruim. É muito ruim! A Maurício tá proibido, Maurício. A Maurício, tu tá proibido, a Maurício. O Maurício tem cara de A Maurício Amaral. Maurício Amaral. Mal o quê, Maurício? Meu nome é... Meu nome é Maurício, eu estou com mau presságio. Mal o quê? Maurício. Cícero Noronha da Silva Júnior. Pessoal que tiver a fim de mandar mais não histórias... Não manda pra Fetter, arroba... Boa. Faz diferente, manda pro Twitter do Fetter, já direto. Isso. Boa. Real Fetter. Vai ser legal, Aí eu libero o Flock. Fuck mais Block. Manda aí, Potter. Uma piada, gente. Piada do Potter. Apoio. Clínica de Cirurgia Brucutu. Aqui você modifica do nariz até o cotovelo. Quem manda é o Rodrigo de Santa Maria, mas olha aqui, antes deixa eu te falar uma coisa engraçada que aconteceu. A gente reclama das cadeiras no ar, né? Do estúdio. No quê? No ar. Parabéns, Maria. Quando é espontânea, é mais legal. É verdade. Olha aí. Sabendo a guerra diária de vocês pra sentar, entre aspas, é que enviamos algumas banquetas aos amigos. Oh, que legal. As azuis para os gremistas, as vermelhas para os colorados e a pretinha pro Figueirista. Figueira, né? O senhor Piangas. Os torcedores do Avaí podem sentar na azul, que é o Amir, né? O Amir é torcedor do Avaí. Grande abraço aos amigos. Quem manda pra gente é o Thiago Horácio, que é marketing na loja Ponto das Cadeiras. Oh, que beleza. No bairro Niterói, em Canoas. Que beleza. Muito bom. Acabaram as brigas, então. Abraço pro Sérgio que Lopes também, tá? Muito bem. Duas loiras caminhando na calçada, uma delas olha para o céu e aí vê um helicóptero parado. E aí olha pra outra e fala: coitado deles lá em cima. E a outra loira: por quê? Acabou a gasolina deles e não tem posto de gasolina no céu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Ai, aí, Rodaiquinha, o que temos aí para hoje? Calcinhas das brasileiras. Bom, vou querer. Cada vez... Eu não falei a notícia. Ai, ai, ai, se... Calcinhas. Queria te dizer uma coisa. Calcinhas não diz nada. Eu preciso te dizer. Cala a boca. Sequestrei uma calcinha tua. Opa! Tá usando. Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Ai, meu Deus. Ah, olha, pessoal. Pra Rodaica, se ela deixa tu falar. Não, né? Eu tô desenvolvendo um vício. Ai. Muito terrível. Atenção, pessoal. Ai. Não precisa que falar. Que é arrombar as calcinhas da minha mulher. Sabe que começa assim, né? Começa assim. Tá bem, tá. Era brincadeira, não tô e roubando. Termina onde, hein? Não, aí tu vai saber com o tempo. Ah, bom. Tu vai continua, Rodaquinha. Vai curtindo. A notícia é a seguinte: calcinhas das brasileiras estão cada vez. Vocês vão irritar a mulher, depois é pra mim que sobra. Porra. Calcinhas das brasileiras estão cada vez menores. Feito! Olha aí, verdade. E mais confortáveis. Adoro. Ah, eu discordo. Cara. Eu gosto, quando é frouxinha assim, sabe? Floxa. Elas me apertam na virilha aqui, não tô confortável nada. É quando mesmo? Ela é frouxinha. Na frente, na parte interna ali. Eu só uso calcinha samba canção. Eu só uso boxer. Posso ler a notícia? Pode, por favor. A manchete já é a manchete. Na hora de escolher calcinhas, o conforto e a praticidade estão em primeiro lugar para as brasileiras, segundo uma pesquisa sobre moda íntima. O componente sexy é o terceiro item mais importante na decisão do acessório. Sexy. O conforto, com 39,6%, lidera a motivação da compra. Seguido pela praticidade, 15,2%. Praticidade no botar ou no tirar? A praticidade é que tem calcinha sexy que não é confortável, né? É verdade. Aí, sim, fica com aquela coisa atorada. O fecho. Atorada. Uma a cada cinco mulheres também leva em conta o apelo sexual, 13,2, ou romântico, 5,9. As mulheres estão mais preocupadas com o sexo do que com o romantismo. Mudou tudo. Isso quer dizer que tem muito mais mulher solteira comprando calcinha. Atenção, pessoal, a conclusão óbvia do Porã. É porque Porã, mulher casada, não, também usa calcinha. Usa, mas parece o contrário, Porã. Não, usa, mas como elas estão procurando cada vez as menores. Sim. Tá? Pra mais 39%. Sexo. Não, 39% procura o conforto, 15% procura a praticidade, 13% a importância sexual, apelo sexual. Então é a casada tá comprando. Casada, desculpa, claro, porque a casada que 39% transa queria as menores. Muito menores. Mais a casada transa. Mas não tem nada a ver com mulher casada ou solteira, mas gente. Mas casada transa mais do que solteira, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Média de sexo casamento por semana. 3. 5. Duas, vamos deixar por 5. Duas vezes por semana. 5, 5. E vocês acham que uma solteira... Solteira. Se a solteira quiser, 7. 8, 10. Exato. Vocês conhecem algum... É que gente, se não é... Vocês alguma não mulher é, que transa depende 10 da mulher, vezes né? solteira, 15 vezes, 10 vezes por mês? Conheço. Com... Quem responderia com isso, né, cara? Vamos numa média. E a tendência de uma mulher casada é... No mínimo, uma média de 10 vezes, 7, 10 vezes, no mínimo. A gente pergunta pra nossa audiência feminina através do nosso Twitter, né? Pretinho, underline básico, as solteiras, qual é a média delas e as casadas, qual é a média? Bota só bota casada, o número. Número. Isso. Solteira e um número. Boa, a gente vai chegar a uma conclusão. Olha que vocês vão se surpreender, hein? Os fios dentais. Já viraram. Não, não. Maurício usa. Já viraram campeões de vendas, especialmente na linha jovem. Segundo as mulheres, o fio dental é melhor porque não marca a roupa. Ah, tá. Mas não é desconfortável? Não vai de encontro? Como é que vai ser desconfortável se é um fio? Eu usei um dia. É o popular cheiroso. Eu usei um dia o fio dental e é muito desconfortável. Aquele fio fica ali coçando, sabe? Aquele fio fica atiçando ali. Eu não sei dizer sobre isso porque eu realmente não tenho como ter essa. Eu também não. Uma mulher. A minha mãe. Uma calcinha pra ir pra noite, por exemplo, ela vai vestir. Ela vai vestir uma calcinha pra ir pro trabalho, por exemplo, sem ter muitas... Esses fatores todos determinam qual é a calcinha que a mulher vai vestir. Depende das intenções da mulher, né? O que ela vai fazer? A roupa que ela vai vestir. Isso é óbvio, né? Amigo ouvinte, querido amigo, se a sua mulher saiu, sua mulher saiu de casa com uma calcinha provocante. Tava lá no fundo pra da ir trabalhar. Ih, é certo que tu tá tomando. É certo que tu tá tomando. Claro que quer. E na noite, no sábado de noite. Agora eu vou fazer uma. Calma, só pra acabar esse pensamento que é próximo. Já tá seis minutos atrasado, eu não fiz os classificados. Ou na noite tu conseguiu arrastar uma mulher para o seu apartamento. Arrastar estilo Homem das Cavernas, né? Tacap na cabeça e arrasta pelos cabelos. E aí ali você viu que ela estava com uma calcinha que não é sexy, você é um cara elevado. Porque ela saiu sem querer. Sem aquela intenção. A lógica é essa. Duas coisas. Primeiro, as minhas cuecas, eu gosto de ter elas todas para um gosto especial meu. E eu não tenho dia especial para botar a ela. É mais difícil, homem. Tu tem cuecas de várias cores ou uma específica cor ou duas cores? Várias cores. Vários modelos. E tem cueca rosa, inclusive. E a pesquisa mostra ali que a mulher está usando cada vez mais de determinadas formas modelos justamente em função disso, porque faz parte do conjunto da obra da mulher, as peças íntimas, e ela se sentir extremamente bem mesmo que não esteja mostrando para ninguém. Se sentir confortável. E pode ser sexy. E tem uma questão que explica o fato de, na noite, especialmente pra sair, a mulher usar calcinhas menores, que segundo o Potter é porque ela tá procurando pelo sexo, mas não necessariamente. Porque quando a mulher sai à noite, ela costuma usar um figurino mais bacana, uma roupa mais ajustada ao corpo. E a calcinha menor contribui pra que a roupa fique mais bonita no corpo. Sai sem. Porque também a mulher não vai só focar no sem roupa, ela pensa na roupa também. Estar bem com a roupa. Vamos deixar de lado esse negócio agora? Vamos! É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Só uma redadinha pro lado, né? Classificados do Pretinho com o intercâmbio inteligente Egali. Egali.com.br. Tenho duas ofertas interessantes aqui, ó. O cara tá vendendo o seu caminhão. Caminhão Mercedes 1113. Ano 75, o caminhão foi todo reformado, o motor tá com 90 mil quilômetros, caixa e diferencial revisados, ele é trucado e tá com pneus em bom estado de conservação. Meia vida, diz ele aqui. Tá só no chassi e é só colocar uma carroceria e sair pra trabalhar. Valor do caminhão pra venda, R$35 mil. Vendo 1113@gmail.com. Quem é do ramo sabe qual é o Mercedinho 1113. Tem o 1113, o 1313 e aí por aí vai. Mandar um grande abraço pra você que é caminhoneiro e está nos ouvindo neste momento aí na boleia do seu caminhão. Vendo minha linda Santana Quantum, ano 93, cor bordô. Rodas de liga do Golf Aro 15, ar-condicionado gelando, ar quente esquentando. Ainda bem. Faço uma média de 200 km com 15 metros de GNV. Como é que é? 200 quilômetros com 15 metros cúbicos de GNV, tá? Quanto é completa, vidro elétrico nas quatro portas, trava nas cinco portas, estofamento original e bem cuidado, carro com documentação OK. Vendo bem baratinho, vendo ela para dar a entrada numa casa ou AP, pois estou casando. Se vocês estão lendo, por favor, digam para a Paula que eu a amo muito. Vendo Quantum gnv@gmail.com. Não vai pagar IPVA daqui a uns dias, sacanagem. É verdade. E aí vai dar pra arrumar o forro do teto da Quantum que costuma cair. Só quem teve Quantum sabe que o forro do teto lá no bagageiro lá atrás costuma cair. Fica uma tenda árabe. Legal. Não dá pra grampear. É isso, dá pra grampear. Boa ideia. Show de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. São 14 minutos para as 2 da tarde, doutor Alceu. Estamos muito atrasados no programa hoje, além do clima ruim que se instalou aqui agora. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Bola, doutor Alceu! Doutor Peter, o Criciúma ganhou ontem, doutor Peter! É verdade! Na Série B, o Criciúma ganhou do Vitória. Então a vitória foi do Criciúma. E já tá em quinto. Então foi do Vitória. Já tá em quinto lugar a 2 pontos do G4. Vamos, Tigre! Exatamente. E na Série B da Argentina, o River ganhou também. Ganhou ontem. Chacarita Júnior. O Cavenaghi fez gol, Potter. O Dali. Sabe que eu não acompanhei, cara? Tá porque... sem o pay-per-view, cara. Não, porque não pega, né? A segunda divisão nenhum canal pega. Mas tu não tem lá um... O quê? No Azevax? Caiu, cara, não sabia? Caiu tudo. Que isso, Dali? Caiu tudo, só pega os castelhanos. E o vestiário, como é que tá? Tá tudo na Páscoa, gente. É merda também, cara. Meu Deus. Doutor Peter, hoje tem o Grêmio, o Inter, o Figueirense, o Havaí, todo mundo joga hoje, doutor Peter. É verdade, Peter. Doutor Alceu. Depois falamos, então, às 6:30. Também falamos às 6:30 da tarde. Sabe que falando em Grêmio, a Miss... Miss Mundo. Brasil Mundo Beleza Internacional, que é diferente do Miss Universo, é namorada, né, do Edilson, que era lateral do Grêmio, que hoje está no Atlético Paranaense. É outro cinturão. É, e aí eu mandei uma mensagem para ele dizendo, pô, agora eu entendi quando nós conversamos no aeroporto em Curitiba, que tu falou para mim que gostou muito do Rio Grande do Sul, queria morar no Rio Grande do Sul. É, tá explicado. Aí ele brincou, respondeu e tal, e mandou um abraço pra todos. Mandou na mensagem, manda um abraço pros pretinhos aí e tal. Então só tô registrando aqui o abraço. O Edilson, que é um sósia do Lelê, né? É, irmão do Lelê. Irmão mais velho do Lelê. Então boa sorte pra ambos, um Atlético Paranaense e outro no concurso de Miss Mundo Internacional. Cara bonito. Daí tava a família à mesa almoçando, os netinhos resolveram brincar com o vô e meteram um Viagra no café do vovô. Passados uns minutos, o vô levanta e anuncia que precisa ir ao banheiro. Eu preciso ir mijar! Quando volta, aparece com as calças ensopadas. Ah, não! O que que aconteceu, vô? O que que houve, vô? E aí, vô, o que que rolou? Olha, eu sinceramente não faço ideia. Precisei mijar, tirei o pinto pra fora, vi que não era meu e coloquei de volta pra dentro. Vi que não era meu, eu acho. Esse não é o meu. Sábado agora tem balada do Pretinho em Floripa. Como nessa eu não vou poder ir, mandei um representante que possa fazer jus à minha presença, Fernando Jorege. Vai ser um dos DJs da festa. Isso. Vai ser no Hotel Majestic em Floripa e a balada faz parte da programação do Prêmio Desterro, que é o segundo festival de dança de Floripa. Maravilhoso! Então vai ser tipo, meio que uma festa de encerramento do festival de dança de Floripa. Ah, legal, cara, legal. Definitivamente, sábado. Maurício, a gente tá no mundo da arte. Se ela dança, eu danço. Né? A gente encerra o festival de dança. Deixa eu encerrar. A gente faz teatro durante a semana. A gente dança muito durante a balada. Muito, performance. O final da balada tá especialmente legal, especialmente, né? Especialmente especial. Né? Sábado, então, 10 da noite, no Hotel Majestic de Floripa, balada do Pretinho. Deixa eu dizer uma coisinha, que na sexta-feira estarei tocando na festa da medicina em Porto Alegre. Que horas? Tá? DJ Universitário, hein, Brasil? A 1 da manhã, DJ Porã começa. Uma da manhã, sexta-feira, vai ser na Anrix. Todas as medicinas, na verdade, todas não. A da PUC, a da Fundação e da UBRA. Talvez todas, não sei. Tá nesta sexta-feira em Porto Alegre, na Anrix. Tá bem. Posso dar contagem regressiva pra Copa 2014 aqui? Vai. Pode. Meu Deus. Faltam 3 anos. 12 estádios, 1 seleção, 1 técnico, 30 hotéis, 14 aeroportos, 120 mil quilômetros de rodovias, 2 mil quilômetros de metrô, 6 trens bala. 115 favelas pacificadas, 33 mil soldados preparados, 2 mil restaurantes, 150 mil motoristas de táxi falando inglês e espanhol, 20 mil quilômetros de esgoto, 50 milhões de metros cúbicos de água despoluída e a recuperação da floresta amazônica, Pantanal e Mata Atlântica. Quem manda é o Fernando Camilo de Cocal do Sul, Santa Catarina. Não precisa, né? Vai rolar, né? Não precisa de tudo isso aqui pra fazer a Copa. Precisa só de uma seleção e um técnico. Na verdade, a seleção é só botar qualquer louco jogando lá. Nós vamos jogar de qualquer jeito, né? Precisa de uns bons estádios. É, o Brasil vai jogar de uns aeroportos, legais aí, pra gente não causar tanto transtorno, assim, melhorar algumas rodovias. Se tivesse metrô, seria legal. O resto, tudo, pode continuar a mesma coisa. Tá bem. Mas não deveria, né? Não deveria. E aí, ô Rodaquinha, o que tem aí? Fiz uma foto panorâmica aqui do estúdio agora. Pô, legal, mostra que pros beleza. Ouvintes aí. Mostra pros ouvintes aí. Isso, bota aí pros ouvintes no Twitter. Que beleza. Vocês sabiam que os homens querem casar e ter filhos? Não. Sempre foi meu sonho. Pessoal. Sempre foi. Tanto que tu foi tentando, tentei até acertar, muito, né, Paran? Tentei muito, tá até certo. A hora que achei uma coisinha querida que me quisesse de verdade. Já as mulheres preferem a independência financeira, ao contrário dos homens. É, enquanto não encontram, vão se dependendo dos homens. Sim, mesmo. Até, na verdade, olha só, na verdade as mulheres também querem casar e ter filhos, Rodaga, porque isso aí é uma independência financeira. Ai, que absurdo. Especialmente depois que você para. Não, tá aí a Stephanie Brito, né? Tem um monte de exemplos aí pra eles. Quem é que matou a Norma, Rodaica? Tu viu a novela ontem? Não, ela tá gravada, inclusive eu quero que não me conte, porque eu vou ver hoje de noite. Mas ninguém sabe, é o mistério do Brasil. Não, eu não hoje. Quero que me conte nem que ela morreu, não queria saber. Eu acho que morreu a Norma. Morreu. Parece que foi o mordomo. Sabe não, que... mas eu já vou adiantar, vocês querem saber quem é que matou a Norma? Quem? Lá vem. Foi a mãe do Léo. Ah, para! Tá, tá, tá. A velha louca aquela? Não, cara, é. A Natália do Vale. Maravilhosa. Uma mulher linda da Talvez a melhor atriz da sua geração. Mas as cenas de assassinatos, assim, em novelas. Talvez a melhor peitola da sua geração. São sempre iguais as cenas. A pessoa tá de costas e tal, não sei o que. Daqui a pouco ela vira e diz. Você, pá, pá, pá, você e morreu. Você. Se ela fizesse isso na hora, talvez não morresse, né? Porque a outra talvez pessoa ia ficar tão apavorada. As assassinas de novela da Globo são parecidas, né? Caça Kiss é parecida com a Natália do Vale, né? É, o último assassinato que eu vi foi o da Odete Reutemann. É, foi muito importante também. Eu vi ah, não, mas o lance que eu falei da Natália do Vale é o que eu penso, entendeu? É a minha filosofia da novela. Bom. Isso aí os caras guardam as sete chaves. Claro, sabe por que a Cássia matou o Odete Reutemann? Porque ela quis. E a Natália deu o que a gente pode dizer? Porque ela ganhou um vale. Eu não acredito. Ai, ela não tem o perfil de quem... Não. Não, foi ela. Eu não aceito, não. Eu só tô vendo o Astro agora, só vejo o Astro. Aliás, uma salva de palmas ao Astro. Minha pedra mentes da... Que baita novela. Minha cor amarelo. É uma baita novela. Um beijo pro meu amor. Mas tem uma técnica, lógica e metodologia. Metodologia para descobrir assassino de novela. Normalmente eles são revelados no final da trama. Certo. Sim. Olha para todos e identifica o final que cada um provável vai ter. E pensa naqueles que tem um final improvável, já são os primeiros suspeitos. Por exemplo. Tem os personagens da novela que já sabe o que vai acontecer com cada um deles, entendeu? O mocinho que vai ser feliz, o bandido que vai ser preso, vai ser morto. E aí começam a sobrar alguns personagens que não tem um final definido. E que eles não são nem do bem nem do mal. Eles estão ali perambulando na realidade, entendeu? Normalmente são os mais prováveis, porque daí se tu mandar eles pra cadeia no final, não vai fazer tanta diferença. Quem é a Norma mesmo, a Glória Pires? Mataram a Glória Pires? Mataram a Glória Pires. Eu apostaria no Fábio Júnior. Isso me surpreendeu agora. Por isso que a Cléo Pires estava com uma cara de triste hoje de manhã lá em casa, cara. Mas afinal de contas, Norma é o apelido da Cléo Pires, então. Não, é a Glória. É o nome da personagem da Glória dela. Pires na novela. Ah, a Glória Pires está fazendo uma novela. Ah, não faz assim que tu vê a novela, que eu sei. Não. Faz vai, Dan, que tu só vê o Astro. Que tem aí, Mr. P? Tem piadinhas que não precisa trilha, porque não é do Cristiano Manoel. Não é. Mas ele é português, então deixa. Ah, bom. É o senhor P. É o senhor P. Eu já comi raios. Disse a Maria para sua filha. Querem conversar com vocês dois enquanto eu espero? Pode isso. Fala. Preciso fazer o merchan depois das piadas. Tá, cada um com seus problemas. Tá. Maria chamou a filha dela e disse: ó, minha filha, me vê aqui. Puxa-me você, que a vizinhança inteira anda dizendo que andas a deitar-te com teu noivo. Mãe, esta gente é muito fofoqueira. Só porque eu fico a me deitar com qualquer um, já ficam dizendo logo que é meu noivo. Mais um. Em meio a um assalto, um ladrão grita para o outro: olha, cuidado, vem aí a polícia! E o outro diz: mas e agora o que vamos fazer? Ora, vamos saltar pela janela! Ora, pois, mas estamos no 13º andar. Ah, isto não é momento para superstições, velho! Mais uma pra encerrar, então. Uma jovem muito liberal entra num bar completamente nua. Palminhas. Para em frente do barman e diz: era paz, dê-me uma cerveja bem gelada. Aí o barman fica a olhar ali pra ela, sem se mexer e tal. Ora, o que é que se passa? Nunca viste uma mulher nua? Muitas vezes. Então que está a olhar e pra onde? Eu quero ver de onde é que a senhora vai tirar o dinheiro pra pagar a cerveja. É. Chega! Não tem nada a ver com o corpo aqui. Chega! Isso me lembrou aquele... O esqueleto que entrou no bar, já contei? Ah, não, hoje não. O esqueleto entrou no bar, bateu no balcão e disse, me dá uma cerveja e um rodo! Entendeu, Rodaica? Não, Rodaica não entendeu. Rodaica não entendeu, tá fazendo coisa mais importante agora. É o esqueleto, Rodaica, ele não tem, ele só tem o esqueleto. Ele botou a cerveja e vazou tudo no chão. Aliás, por falar em esqueleto, falar em esqueleto, a Rodaica tá rindo do horror da Rodaica. A Rodaica tá com um anel de caveira e um penduricalho de caveira e está com a cara da Xirra hoje. Olha, tá com um penteado da Xirra. Tá com o visual Keith Richards. Que loucura, hein? Como assim, hein? Visual da Xirra, não entendi. Nunca viu o He-Man? Sim, lembra da Xirra? Lembro, mas não tô conseguindo me identificar com ela. Tá com o penteado da Xirra hoje, a mulher do Rimé. Tá, então vou te chamar de Rimé. Não, não, chama ele de Rafael Moura. Rafael Moura. Tem nada a ver um com o outro. São os meus criadores. Hã? O He-Man e a Xirra, eles não se juntavam quase. Não, se juntavam. Não eram casados. O He-Man e a Xirra, eles eram, acho que, primos, cara. O Príncipe Adam gostava da Tila, que era a mulher do mentor. Isso eu tô dizendo, filha do mentor. Não era o marido o Príncipe Adam saía com o gato guerreiro, hein, cara? Não, não. Não. O Príncipe Adam saía com o Pacato. O gato guerreiro, o pacato virava o gato guerreiro. Mas ele gostava mesmo do gato guerreiro. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Ele viu muito. Era demais. Eu gostava do Spectraman. Eu também. Era mais antigo. Bem mais antigo. Eu gostava de Thunder. Thunder. Eu tento brincar Thunder Cats hoje com a mulher dele, mas não funciona. Não. A espada não. Ai, meu Deus. Ô, meu, era isso, né? Vamos encerrar. O que é, Amaral? Ó, quem matou a Norma foi o advogado, diz o Rodrigo Projeto. Então falando também que foi a amiga dela que tá trabalhando na casa dela junto com ela, agora não sei o nome. Pô, mas o advogado mata bastante gente na novela, matou também a Débora Seco, né? Quem é o advogado? O advogado é o Erson Capri? É Jandira o nome o da Erson mulher. O Erson Capri tá não, vivo? Não. Que isso, cara? Erson Capri é o Rafael Cordeiro. Erson Capri é minha mãe, gostava. Ei, Peter, conta do Erson Capri, que quando trabalhava na outra rádio. Não sei se ela gostava, mas... Não, que trabalhava na Atlântica outra vez, que ele foi entrevistar ele, lembra? Verdade. Num outro momento da Atlântida, acho que era 1994, 93, o Erson Capri veio fazer uma peça de teatro em Porto Alegre e veio dar uma entrevista aqui na rádio e tal. E aí nós começamos a entrevistar o Erson Capri. E essa peça aí e tal, em cartaz, bababá. O Erson Capri olha pra mim e diz, ele tem um vozeirão, né? Diz assim, você sabe que quando eu era pobre, eu trabalhava em rádio. E agora que o Erson Capri é rico, ele comprou um carro. Ah, e sabe o que ele fez? Ele contratou o seguro da HDI. Esse é o cara, velho. O Erson Capri sabe das coisas, rapaz. Ele ligou pro corretor dele. Muito bom os merchan aqui, cara. Alô, eu sou o Erson Capri, eu queria uma cotação da HDI Seguros. Porque eu não sou mais pobre. É porque eu não sou mais pobre. Mas mesmo assim eu quero pagar mais barato, porque eu não sou burro. Entendeu? Era o quê? É que Erson Capri, siga o conselho do Erson Capri e cote com HDI, você vai economizar 10, 15, 20%. HDI Seguros é de bate-pronto. Muito bom, Amaral. Agora sim, vamos entregar o Pretinho Básico. Entrega! Voltaremos logo mais às 18 horas. Muito obrigado pela sua audiência, parceria, preferência e paciência para conosco. Até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Tchau.